No dia em que eu nasci, eu era um bebê doentinho. A minha mãe fez uma promessa: eu entrego meu filho a Jesus. Só aos 7 anos eu cortarei seu cabelo e batizarei. Eu lhe darei o nome santo. Aí veio a confusão. Aos 7 anos eu já sabia o que era bom. Minha mãe chamou e disse: vem cá, menina, seu nome vai ser João. João não, mamãe. João não, mamãe. João não. Florentina, Florentina.